Ai, que gostoso, amor! Ai, que gostoso, amor! Vai tomar no c... Vai tomar no c... Ai, que gostoso, amor! Ai, que gostoso, amor! Portal do...